O presidente e o vice-presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, Jorge Almeida e Mateus Mendes, demitiram-se do cargo. Também o presidente do Conselho Técnico-Científico da ESTGO, Filipe Amaral, foi solidário com os colegas e bateu igualmente com a porta. A demissão foi comunicada ontem à presidência do Instituto Politécnico de Coimbra e esta quinta-feira, ou amanhã, deverá ser nomeado pelo IPC um presidente interino e posteriormente terá que haver eleições para os novos corpos dirigentes da escola. Em direto e ao telefone temos precisamente o Dr. Jorge Almeida, com quem vamos naturalmente trocar algumas impressões e para esclarecer também algumas dúvidas. Começo por perguntar, Dr. Jorge, antes de mais um obrigado por estar connosco em direto neste bloco informativo, o que o levou a tomar esta decisão? Antes de mais, bom dia, cumprimento todo o auditório da Rádio Boa Nova e gostaria de dizer que foi um acumular de várias situações, que os oliveirenses naturalmente tiveram antecipadamente informação. Portanto, em março do ano passado, o Sr. Presidente do IPC indicou que o rumo para este negócio seria a área da gestão. Em maio, fecha o curso de Engenharia Civil, o que é um pouco estranho, porque uma das críticas que sempre se fez a este negócio, que eu não concordo, é a sua falta de alunos. E, portanto, a minha opinião, retirar um curso para este negócio não ajuda a trazer alunos. Portanto, o problema é o número de alunos, tirar um curso não ajuda. Por outro lado, o número de alunos da ESTGO tem que ser visto à luz da dimensão da cidade. Estamos a falar de uma cidade do interior, uma cidade com cerca de 6 mil habitantes, num concelho de aproximadamente 20 mil habitantes, e ninguém de sério pode estar à espera de ter aqui uma escola com 3 ou 4 mil alunos como ter uma escola em Coimbra. Então também temos que ir a uma escola de Coimbra para ter o mesmo número de alunos que tem uma escola de Lisboa ou do Porto. Foi um acumular de várias situações. Depois, em final de maio, houve uma conferência de imprensa onde eu estive presente com o Presidente do Politécnico, o Sr. Presidente da Câmara, o Professor José Carlos Alexandrino, onde o Sr. Presidente do IPC deu luz verde à abertura de um curso ligado à plataforma. Eu acho que a plataforma é um vetor de desenvolvimento da região, tal como é este gol. Portanto, temos de ter uma oferta diferenciadora, uma oferta que nos torne, de facto, apelativos e atrativos na captação de alunos. E, portanto, eu fiquei satisfeito com as notícias no final de maio do ano passado. Em agosto, fecharam a escola, foi depois o secretário de Estado, através de um despacho, que, portanto, disse que a escola não fechava nada, e agora, portanto, recentemente, portanto, no dia 27 de janeiro, no final do mês passado, o IPC decide que a escola vai para a área da saúde e vai ter cursos de terapia da fala e terapia ocupacional, descontinuando progressivamente os cursos que aqui estão. Ora, eu não posso concordar. Um dirigente tem que ser responsabilizado, e julgado. As pessoas têm que me apontar o dedo, têm que me julgar. Agora, eu não posso ser julgado por um caminho que eu não subscrevo. E, portanto, até agora defendi a escola de forma implacável, estive em todos os momentos da escola, dei a cara pela escola, vesti a camisola da escola. Agora, não me peçam para ser presidente de uma escola de saúde, porque não tenho perfil, não acredito que isso traga valor acrescentado, não consigo vislumbrar a relação entre um curso de terapia da fala com a área dos biocombustíveis e da plataforma. A plataforma, de facto, vai ter ali grandes investimentos de milhões de euros e pode mudar a face desta região. É um investimento muito importante e, portanto, a mim interessava-me, com o apoio, obviamente, dos meus colegas e dos órgãos, virar a escola para cursos nestas áreas. Só que, entretanto, o IPT mudou outra vez de rumo. E, portanto, como sabe, um professor do ensino superior, além da sua licenciatura, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutoramento e pós-doutoramento. Isto demora 10 anos. Eu não posso pedir a uma pessoa doutorada em Direito, ou em Física, ou em Engenharia, ou em Matemática, como são vários os casos que aqui tenho, agora de repente para dar aos terapias, porque eles não têm competência para isso. Portanto, eu não posso. Pois há outra coisa. Eu, quando candidatei, apresentei um plano, apresentei um manifesto de candidatura. Foi subscrito, votou nele quem quis e fui eleito. Com aproximadamente 85% dos votos. E, portanto, há um mandato claro. Eu não estou mandatado, os meus colegas não foram ouvidos, os órgãos da escola foram ouvidos, portanto, nunca partiu de dentro deste ou fecho de cursos, nem mudança de cursos, isso são tudo coisas que nasceram em Coimbra. Aqui dentro da escola nós só queremos trabalhar no desenvolvimento, digamos, das capacidades, das competências dos nossos alunos, com projetos de internacionalização. Agora, eu achei que, de facto, não era este o caminho, portanto, eu não quero ser responsabilizado por um caminho que não é meu, que nunca pensei nessa situação, portanto, nunca me passou pela cabeça a aqui cursos de saúde, a escola não me mandatou, os órgãos não me mandataram e, portanto, eu saí e, naturalmente, fiquei sensibilizado, fiquei comovido até pelos meus colegas que não tinham nenhuma obrigação de fazer, mas o meu colega vice-presidente ter também renunciado por solidariedade e o presidente do Conselho Técnico-Científico, o professor doutor Filipe Amaral, também o ter feito. Portanto, fiquei sensibilizado, é que aquilo que lhe posso dizer. Quem não, um dirigente da administração pública, quando não concorda com o caminho que quer impor, só tem uma saída, que é renunciar ao mandato. Caso contrário, daqui para uns meses, as pessoas poderiam dizer que eu era conivente com isto. E, portanto, eu não quero que o meu nome seja, digamos, confundido com este novo rumo. E, portanto, simplesmente, porque estes cursos não estão criados, estes cursos ainda vão ser criados, nada disto neste momento existe, e, portanto, dei a cara durante 2 anos pela escola, acredito neste, acredito na região, acho que este é um dos melhores investimentos que jamais foram feitos em um livreiro do hospital, foi a criação desta escola. Esta escola, neste momento, tem aproximadamente 520 alunos, até podia ter 600, só que fecharam-nos o curso de engenharia civil, perdemos esses alunos, temos neste momento muito poucos alunos de engenharia civil, por força do fecho do curso. Portanto, sempre achei que a escola é vital para o desenvolvimento do Conselho de Oliveira do Hospital e não só, da região. A região ganha com a presença desta escola. São alunos que aqui vivem, são alunos que consomem, que fazem despesa, que habitam, que têm que vestir, que têm que comer. Portanto, toda. Há aqui uma. E depois também os funcionários, são 14 funcionários e são 30 professores. Claro, é uma mais-valia para nós. É uma mais-valia para o Oliveira do Hospital. Nunca vi ninguém. Portanto, sempre tive todo o apoio de todos os parceiros com quem. Agora, uma coisa é certa. Não concordando com o caminho e tendo votado contra no Conselho Geral e tendo denunciado a situação, que houve um estudo que a tutela mandou fazer. O Politécnico de Coimbra tem 52 cursos. 20 são considerados, entre aspas, problemáticos, especialmente sem alunos. Um deles é um curso de teste de gol. Os cursos de teste de gol têm que fechar, mas em Coimbra pode haver cursos de teatro ou de música com 20 ou 30 ou 40 alunos que nada acontece. Ou seja, há aqui 2 pesos e 2 medidas. E eu denunciei esta situação no Conselho Geral. Bati isto, por mais que disse, não, isto é estranho, isto não é digno do terceiro maior Politécnico de Portugal, uma situação destas que a mim, obviamente, me choca, porque os critérios têm que ser iguais para todos. E, portanto, se há um curso que tem 50 alunos, o Politécnico considera que são poucos, será encerrado. Então, em Coimbra tem que proceder da mesma maneira, ou não. Ou os critérios é só para o livrar do hospital. E, portanto, como não consigo, digamos, não tolero, acho inaceitável esta dualidade de critérios, que reduzi a escrito de uma declaração passa e votei contra, e, portanto, quem vota contra e quem não está bem com o rumo dos acontecimentos, só tem um caminho em coerência, porque tem uma violação da minha consciência de continuar, quer que os oliveirenses, quer que os parceiros, porque a escola tem mais de 100 protocolos de estágios com parceiros, com empresas locais, a escola mexe com a economia regional e quer que as pessoas me julguem desde março de 2010 até fevereiro de 2012. Agora, daqui para a frente, haverá alguém que assumirá a responsabilidade, que seguramente subscreverá este rumo que o Politécnico quer impor à escola, que não serei eu. Eu, portanto, a partir de agora, silencio-me, haverá um novo responsável, seguramente amanhã, pela ESTGO, depois um presidente interino. Nomeado pelo IPC. Não é nomeado pelo IPC. O presidente interino será uma pessoa, por antiguidade, que terá que assumir interinamente a presidência da escola. E o que é que o doutor acha que vai acontecer daqui para a frente? O que eu acho daqui para a frente, eu não volto a falar em nome da escola, porque de agora sou um professor e investigador, faço o meu trabalho, já escrevi um livro com um colega meu, o livro está publicado, vou agora começar a trabalhar para escrever um outro livro, escrever artigos científicos, vou a congressos, que é o que se espera de um professor do ensino superior, é que ensine e faça a sua investigação. Portanto, a partir de agora não falo mais em nome da escola, hoje é uma exceção, porque enfim quero dar sempre a ver cara pela escola. Também gostaria de dizer aos oliveirenses que continuarei na escola, portanto, continuo aqui agora na qualidade de professor, deixo de ser dirigente, não terei nenhum papel de dirigente aqui na escola, serei membro dos órgãos tenho por inerência, com toda a honra, portanto tenho imenso orgulho no trabalho que fiz, tenho imenso orgulho nesta escola, tenho orgulho nos meus colegas professores, tenho orgulho nos alunos, tenho orgulho nos funcionários e orgulho-me de facto desta escola e tenho imenso prazer e orgulho no trabalho que fiz e muita honra em ter sido presidente. E se pudesse hoje, voltar atrás, falo, doutor, se pudesse voltar falo, atrás, se pudesse desculpa. Voltar atrás, o que é que mudaria? Olha, sabe que a experiência ensina-nos várias coisas e de facto eu levei aqui muitas balas. Portanto, quiseram mudar os cursos deste só várias vezes, fecharam uma escola, eu hoje olho para trás e pergunto como é que eu tive paciência, de facto, é por muito amor a esta escola, estar aqui a defender a escola, foi por amor, foi por gostar desta escola, por dever muito a esta escola, tenho uma grande dívida de gratidão para com esta escola, porque sou o que sou, devo muito a esta escola, estou desde a primeira hora, sou um dos fundadores da escola, tive aqui todos os cargos, fui eleito 2 vezes presidente do científico, fui eleito presidente da Assembleia Estatutária pelos meus colegas, fui eleito representante deste bom na Assembleia Estatutária do Politécnico, fui eleito presidente da escola, portanto nunca fui nomeado para nada. sempre fui eleito pelos meus pares. E, portanto, tenho muito orgulho do trabalho feito e seria uma desonestidade intelectual sem falar com os meus colegas, sem estar mandatado. Se alguém amanhã perguntar, mas porquê que eu agora mudei para o rumo da saúde, eu não teria justificação. Eu não conheço estudos de mercado que digam que há empregabilidade em Oliveira do Hospital e na região para a terapia da fala e terapia ocupacional, ou até no país. Penso que esses cursos até só geram desemprego, mas haverá quem melhor do que eu possa opinar. Eu não sou técnico de saúde, não é a minha área. Estou a falar só do passado, daquilo que quer ser responsabilizado e julgado pela dinâmica que imprime a escola. Uma escola como a esta, como a Oliveira do Hospital, é um grande fator de desenvolvimento. Trouxemos aqui personalidades ímpares da vida nacional. Tivemos aqui, na altura, a senhora Ministra do Ambiente, a engenheira Dulce Passa, que nos honrou com a sua presença na abertura solene das aulas em 2011, como todos estão recordados. Tivemos aqui uma figura ímpar da lusofonia, que foi o seu professor Simões Pereira, que esteve aqui também num seminário, que, como sabem, é um elemento que representa, enfim, os países de língua portuguesa, eleito pelos Presidentes da República, todos os países de língua portuguesa, esteve aqui connosco conviveu, falou com os alunos dos países lusófonos que estão aqui no seio deste GOL. Tivemos aqui o Diretor Nacional de Recursos Humanos da Caixa Geral de Depósitos em um workshop com os alunos, como procurar emprego, como responder às questões. Tivemos aqui a Diretora Nacional de Recursos Humanos da Sonat, empresas de prestígio, empresas de credibilidade. Tivemos aqui um dos cientistas portugueses mais influentes da atualidade, o professor Carlos Filhais, autor de dezenas de livros e dezenas de artigos científicos, aqui com os nossos alunos. Sempre fiz tudo o que esteve ao meu alcance para dinamizar a escola, para imprimir um rumo, de facto, de grande dinamismo, de grande atratividade à escola. A escola hoje tem 4 cursos de especialização tecnológica que são a base, tem 5 licenciaturas, sendo que uma delas está a ser descontinuada por ordem do IPC, que é a Engenharia Civil. Temos 2 mestrados em funcionamento. Nós neste momento temos 11 cursos em funcionamento, que é um recorde. A escola nunca teve 11 cursos em funcionamento, é um recorde absoluto. Portanto, desde a sua história nunca teve tantos cursos em funcionamento. Portanto, orgulho-me do trabalho, quero ser julgado pelos meus pares e pelos oliveirenses, isto até ao dia de ontem. A partir de agora, quem fala pelo Politécnico, que foi o Sr. Presidente do IPC, o Sr. Professor Rui Antunes, que ele é que até o Presidente, compete-lhe ele falar em nome do IPC, que eu não, nunca falei, nunca falarei em nome do IPC, e agora também não volto a falar em nome deste gol, porque passa à condição de professor e, portanto, não volto a falar sobre este gol, porque haverá brevemente um Presidente interino quem compete essa missão e brevemente, dentro de semanas, um Presidente eleito, ou uma Presidente eleita, vamos ver. Está consciente de quem tomar o leme nesta altura vai ter um trabalho difícil pela frente? Olha, vamos lá ver uma coisa, a escola está organizada, a escola não tem dívidas de espécie alguma, portanto a escola não tem dívidas a fornecedores, portanto a escola está arrumada, não tem dívidas aos trabalhadores, não tem dívidas de espécie nenhuma, portanto não há qualquer problema financeiro na escola. Do ponto de vista organizativo, a este gol sempre se pautou por ser a primeira a ter todos os dossiers prontos, todos os processos estão completos. Portanto, a nível organizativo, a escola está próxima da perfeição. Não há nada que possa apontar até à data de ontem. Agora, obviamente, quem vier tem não sei quem virá, mas os estatutos, há uma lista de antiguidade em que eu sou o professor mais velho da categoria mais elevada, sou eu, mas eu não quero ser, por isso é que renunciei. Haverá outras pessoas... Adivinham-se nomes, doutor? Os nomes, enfim, há uma lista que é uma lista que é um procedimento administrativo, é fácil de ver, é fácil de ir a uma base de dados e ver quem é a pessoa da categoria mais velha, da categoria mais elevada, que sou eu. A partir daí há vários nomes, é um processo muito fácil, os nossos recursos humanos têm esses dados. E, portanto, eu obviamente excuso-me, porque não está renunciando, não faz sentido continuar. Agora, continuarei empenhado agora no outro palco, que é o palco de trabalhar com os alunos, de fazer projetos com os alunos, de me dedicar à investigação, de fazer artigos e de escrever livros, que é isso que se espera de um professor do ensino superior público. E, portanto, não voltarei a falar em nome deste gol. Essa missão, portanto... parou, e portanto haverá alguém que dentro de amanhã ou de sábado ou segunda-feira falará em nome deste gol. Eu não o farei mais, porque não me compete essa missão a partir partir de ontem não me compete. Agora estou orgulhoso do trabalho. Quem não concorda com as decisões superiores apenas tem um caminho, que é renunciar ao mandato, senão estará a violar a sua consciência e daqui por meses teria que ser julgado por um caminho que não é o seu. E sai de cabeça erguida e convicto de que fez um bom trabalho. Saio completamente de cabeça erguida e de facto convicto que fiz um bom trabalho. A escola tem hoje um número recorde de cursos como nunca teve na sua história, uma escola respeitada, uma escola que ganha projetos internacionais. Ainda agora estive 11 dias em Bruxelas com uma equipa de 5 alunos mais um professor, que ombrearam com universidades da Áustria e da Bélgica, e os nossos alunos não ficaram nada, pelo contrário, até se mostraram de facto completamente à vontade, e o projeto correu muito bem. Portanto, a escola ganha projetos internacionais. Há aqui docentes que, de facto, dão aulas em várias universidades. Posso dizer que nós temos um número muito significativo de docentes com o grau de doutor. Temos aqui, de facto, por exemplo, há um mestrado na Universidade de Coimbra, que metade dos professores são aqui professores deste corpo, vão lá dar aulas, que são convidados para ir lá dar aulas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Somos uma escola prestigiada, somos uma escola muito jovem. Veja, eu tenho 44 anos e sou dos mais velhos. Portanto, somos uma escola muito jovem, mas ao mesmo tempo já com muita qualificação. Uma escola que quer trabalhar. Agora, eu lamento ter que dizer é que as pessoas que eu aqui tenho dentro andaram-se a doutorar em Engenharia Informática, em Eletrotécnica, em Matemática, em Física, em Direito, em Gestão, em Economia, e elas não conseguem dar aulas desses cursos de saúde. Portanto, alguém terá que fazer esse ajustamento. Eu, como não concordo, porque não consigo ver qual é a ligação entre a terapia da fala, que só gera desemprego, e a plataforma e os biocombustíveis e as energias renováveis. Isso sim são profissões de futuro, profissões ligadas à plataforma e que vão, digamos, mudar a face do Oliveira do Hospital. E essa sim será uma boa aposta. E essa sim será uma boa aposta. E, portanto, reduzo-me agora à minha condição de professor, não falo mais sobre o futuro deste gol, a menos que situação extrema ou em defesa da honra. Portanto, silencio-me, vou fazer o meu trabalho, vou para um gabinete de professor, saio hoje deste gabinete aqui de presidente, arrumo as coisas e sigo a minha vida e darei apoio a quem vier. Agora, não concordo com o caminho que me quiseram tratar e, portanto, só me restou uma alternativa. Tenho toda a humildade democrática em aceitar que os órgãos superiores do Politécnico decidiram, tem que acatar a decisão. Não quer acatar a decisão, então só há uma hipótese, é renunciar ao mandato. Esta é a cultura democrática, isto chama-se humildade democrática. Agora, tenho consciência e tenho imenso orgulho, imensa honra pelo trabalho que fiz, pelo dinamismo que coloquei neste gol, mas de facto não é este o caminho que o Politécnico é para a escola e, portanto, há que acatar, há que respeitar. Doutor Jorge, só tenho a desejar felicidades e enfim, eu penso que o seu lugar esse vai manter-se pelo melhor enquanto professor e que o Exatamente. Melhor também fez por esta escola, que afinal de contas é uma mais-valia para todo o Conselho de Oliveira do Hospital. É uma bandeira do Hospital e já agora é uma nem possibilidade de fazer pessoalmente. Gostaria de agradecer a todos os oliveirenses, agradecer também à Câmara Municipal, a todos os partidos do Oliveira do Hospital, em particular também um abraço, uma saudação muito especial à Câmara Municipal do Oliveira do Hospital, que sempre nos apoiou. E portanto dizer que estou com os oliveirenses, estou com todos os membros, portanto aqui não há todos os partidos da esquerda à direita, todos nos apoiaram, todos disseram sempre que este é fundamental para a região. Tenho possibilidade de fazer pessoalmente, agradecer a todos e dar um forte abraço comovido, sensibilizado. De facto estou com os oliveirenses e continuo a achar que esta escola é vital e que portanto deve continuar com a comunidade orgânica. Eu penso que, Dr. Jorge, é fundamental, e estou aqui a lembrar-me dos alunos da escola, deixar uma palavra aos alunos, que afinal de contas, nesta altura, andam assim um bocadinho... Eu já fiz isso, eu já enviei um e-mail aos alunos, portanto, eu já tive esse cuidado, ontem à tarde já enviei um e-mail, já as maiores felicidades, porque os alunos estão numa fase de exame, os alunos não podem ser perturbados por quaisquer notícias, portanto, eu ontem enviei um e-mail, atempadamente, ontem à tarde, enviei um e-mail aos alunos, a dizer, portanto, que renunciei ao mandato, desejar as melhores felicidades, meus sucessos pessoais, profissionais e académicos aos alunos, continuo a estar com os alunos, vou continuar a trabalhar com eles, sempre trabalhei para os alunos, apenas agora uma mudança de papel, desejo de forma de coração aberto que as coisas, melhor sorte que aquilo que eu tive ao futuro presidente deste gol, que não lhe tentem fechar a escola quando ele está de férias, sem dizer nada ao governo e sem dizer nada à Câmara, que não lhe fechem mais cursos. Portanto, eu desejo de fundo do coração que o meu assessor ou a minha assessora tenha melhor sorte e que não lhe façam a ele ou a ela o que me fizeram a mim. Pois muito bem. Mas eu resisti, foram 2 anos de resistência, tenho a consciência tranquila de tudo ter feito. Dei tudo o que tinha para dar. Até que chega a um ponto que, de facto, a pessoa se sente indignada, se sente revoltada e, portanto, não é possível fazer mais, não é este o caminho, então a pessoa não é possível continuar. E sai de bem com a sua consciência. Eu penso que se dúvidas houvessem, deixaram de existir, pelo menos para quem está nesta altura a ouvir a boa nova em relação à sua atitude e a esta demissão. Dr. Jorge Almeida, obrigada. Muito obrigado e até sempre. E mais uma muito vez, felicidades. Estaremos sempre aqui. Boa tarde. Muito obrigado.